Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. É sempre um prazer muito grande estar com você nas manhãs desse sábado, sempre curtindo a programação 983. Para você que está aí pelo nosso Instagram, mandando já sua mensagem também pelo WhatsApp, para você que está ligado pelos aplicativos da Rádio Que É Demais ou sintonizando pelo liderfm.com.br no mundo inteiro através da grande rede. Você pode também participar do Raimundinho na Líder, hein? Pode deixar aí a sua dica, você pode participar inclusive pelo WhatsApp. Josiel, neste momento, vai falar o número do nosso WhatsApp que eu nunca decorei. Bom dia, Milton. Bom dia, Michelle. No WhatsApp Líder Notícias e Raimundinho na Líder é o 90 81 36 21 40. Muito bem, que era o antigo do chefe. Ó, lembrando o seguinte, toda segunda-feira nós temos aquele podcast especial para você que perdeu a edição do Raimundinho no sábado e as edições também no, durante o Líder Notícia, você fica sabendo aí sobre dicas para você viajar, comer e dirigir nos boletins do Raimundinho. Vamos começar esse programa de altíssimo garbo e elegância, trazendo a nossa querida Michele Montemor. Infelizmente, hoje eu acho que é o último programa que ele não vem. A partir do próximo sábado nós teremos a presença de Marcelo Ferri, mas hoje nós teremos uma homenagem para ele nesse programa com um som muito bacana de Frank Zappa. Bom dia, Michele. É isso aí. Hoje é o último programa sem Marcelo Ferri. Semana que vem ele já está de volta. E hoje estamos duplamente desfalcados, estamos sem Ricardo Cirilo. Ricardo Cirilo que foi para Uberlândia, né? Foi lá buscar queijos para a gente. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Josiel. Bom dia, Milton. Para começar o nosso programa, a gente vai falar de, como sempre, de só de coisa boa, de carro, de turismo, de gastronomia. Tem evento legal acontecendo na cidade. E um dos destaques de hoje é uma pista off-road que será inaugurada hoje mesmo aqui em Rio Preto. Vai ter caixa de ovos, King de 35 graus, buraco de bomba. Vocês sabem o que é tudo isso? Nossa. É caixa de ovo, já achei que é outra coisa. Se vocês não sabem, já a gente vai explicar o que é. É isso aí, mais uma vez bom dia, Michele, bom dia, Hamilton. Bom dia. Nobre amigo Marcelo Ferri. Bom dia, Marcelo Ferri. Que você traga, venha para Rio Preto e deixe a liderança do Palmeiras por onde você esteja. Ricardo Cirilo, que está em Uberlândia, Berlândia, ele pede Berá, Belo Horizonte. São três Bs, né? Então, e a gente que tem dado nos últimos programas dicas de turismo aqui na região, hoje nós vamos trazer algumas informações e algumas dicas sobre Catanduva, nossa querida Catanduva. Cidade conhecida pela produção de cachaça e de ventiladores, mas tem muito mais por lá, fique ligado. E aqui no estúdio a gente vai receber o pessoal do Jardim Cultural, evento que caiu no gosto dos riopretenses e que reúne música, arte, cultura, gastronomia. E nós vamos receber também aqui no estúdio hoje a Márcia Cristina da Silva Cambiaghi. A Márcia, ela é presidente da ONG Apatru. Nós vamos conversar aí com ela sobre o trânsito. Para quem não sabe, amanhã, 25 de setembro, é dia do trânsito. Então vai ter um papo bacana com ela. Vai ser bem legal. E não perca também o resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos. Tudo isso e muito mais no Raimundinho desse sábado, agora 7h21. Bom dia. Líder é demais. Eu precisava te contar que há uma lavada, que a cabeça tá cheia e o caldo tá quente. Já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te. Você sabe, se deu palavra é pra honrar você. já cansei de desculpa, já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te esperar. Já escolheu. Líder. Líder. Líder. É demais. Minha alma sabe que viver é se entregar, sabendo que ninguém pode julgar. Se teve que olhar pra trás ou não, talvez, se a vida me trouxer o que eu pedi, te encontro e faço tudo o que quiser, te dizendo o sol renasce amanhã. A vida é tão mais vida de manhã, quando eu vejo você é, saiba você é meu sol. Ela tem entrelinhas fáceis de rimar, me encosta o colo e fica onde quiser, me molha como um rio que lava o chão. Só pra você eu tenho os olhos e meu coração. Espero teu sorriso e as tuas mãos. Não esquece, o sol renasce amanhã. A vida é enfim vivida de manhã, quando eu tenho você. Você é meu sol, oh, meu sol. Saiba, você é meu sol. Sempre você, meu sol. na Líder 7:27. Bom, a gente começou o programa bem tranquilinho com o Vanguard, Meu Sol, uma banda de Cuiabá, Mato Grosso. Oh. E antes teve Roger com o Café Preto, banda de São Paulo. Bom, agora vamos falar sobre veículos. A Fiat apresentou na semana passada o Uno 2017 e o hatch chega com muitas novidades. O modelo estreia a nova família global de motores Firefly da FCA, com versões 1.0 3 cilindros e 1.3 4 cilindros. Mesmo menores, eles oferecem mais torque e baixo consumo de combustível. O preço do Fiat Uno 2017 parte de R$ 41.840 e pode chegar a R$ 53.690. Se você quiser saber mais e ver fotos do Uno 2017, acesse o site raimundin.com.br. O preço desse Uno é isso mesmo? Os carros populares estão nessa média? É isso mesmo. É que ele vem mais completão, né, esse Uno agora. Cheio de tecnologias diferentes, né? Ah. E já que estamos falando em automóveis, vamos falar de trânsito. Que esta Semana Nacional do Trânsito, que ocorre todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, que é o Dia Nacional do Trânsito. E por falar no tema, de acordo com a APATRU, que é a Associação Preventiva de Acidentes de Trânsito Urbano de Rio Preto, no último mês de julho, 40,4% dos acidentes de trânsito com vítimas aconteceram por avanço da sinalização de pare. Uma realidade triste, realmente. Os motoristas de automóveis representam 69,54% dos que não obedecem ao sinal. Em segundo lugar estão os motociclistas. E em terceiro, os donos de caminhonete. E em quarto, os motoristas de caminhão. Mas nós vamos ter um bate-papo e falar mais sobre isso daqui a pouquinho com a presidente da APATRU, que vai estar presente aqui no nosso estúdio ao vivaço. É isso aí, José. Isso mostra que os motoristas têm que respeitar mais o trânsito, né? E o trânsito em Rio Preto é lamentável, né? Não sei outras cidades que a gente visita, eu não sou de viajar tanto, mas as que eu visito, não vejo tanto abuso, tanta imprudência como Rio Preto. Nossa, né? Aqui é demais, realmente. Não sei se são as nossas ruas que são mais estreitas que provocam. Não, não é isso. Acho que não, não é aquela pecinha é atrás do volante, né? Mesmo, é. E a Hyundai Motor Brasil confirmou a produção nacional do SUV compacto Creta. Ele será produzido na fábrica da montadora, em Piracicaba, e comercializado a partir de 2017. O nome Hyundai Creta foi inspirado na maior ilha da Grécia, situada no Mar Mediterrâneo, e segue a linha de outros modelos de SUV da marca, ao referenciar localidades específicas, como Santa Fé, Gran Santa Fé e New Tucson. Ele irá compartilhar a mesma linha de montagem do HB20, mas a plataforma é diferente. Enquanto o HB20 deriva do hatchback mundial i20, o Creta é baseado na estrutura do sedã Elantra. A motorização e o câmbio também serão diferentes entre os dois modelos. O Hyundai Creta, exclusivo para o Brasil, será apresentado ao público na edição deste ano do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que começa no dia 8 de novembro. E a Volkswagen lançou esta semana no Brasil uma versão do Golf, equipada com motor 1.0. 1.0 3 cilindros. Mas calma que ele é bem diferente dos que equipam os carros nacionais de entrada. Este motor do Golf é sobrealimentado com turbocompressor, é isso? Isso. Estará disponível no início de outubro. Já, então próximo aí. Na configuração Compartline, apenas Comfortline, apenas com câmbio manual de 6 marchas, a partir de R$ 74.990. Sim, ele é mais caro que a versão 1.6, Comfortline, que custa R$ 73.130. Assim como o preço maior, as vantagens também são maiores. São 125 cavalos no 1.0 contra 120 cavalos do 1.6. Na prática, a diferença maior é o torque. Além disso, o motor 1.0 turbo do Golf é bem mais econômico. Quer saber mais? Acesse o raimundim.com.br e saiba muito mais sobre este carro. Bom, e agora vai ter matéria. Hoje rola um evento bem legal aqui em Rio Preto. A cidade vai ganhar uma pista off-road com aproximadamente 2,5 metros de largura e 500 metros de comprimento. A inauguração começa daqui a pouco, às 10 horas, no complexo da Rally Motors. Mas para explicar melhor sobre a pista, a gente conversou, com o gerente de vendas da Rally Motors, o Flauber Pérez. Ouça aí! Flauber, conta pra gente como será essa pista off-road e com qual objetivo ela foi construída aqui em Rio Preto. A pista terá 10 obstáculos, onde será colocado à prova todos os recursos da L200 Triton Sport. Para nossos amigos e clientes ter a oportunidade de testar nossos veículos em uso extremo e comprovar toda a tecnologia, ergonomia e segurança empregados na nossa L200 Triton Sport. Hoje, além da inauguração da pista, quem for ao evento poderá testar o lançamento da Mitsubishi, a picape all-new L200 Triton Sport. Flauber, são vários obstáculos, né? E o que o motorista vai testar nessa pista off-road? Ele poderá testar toda a capacidade off-road da picape com vários obstáculos, como passagem em troncos, ângulo de inclinação lateral de 30 graus, caixa de ovos, erosões diagonais, buraco de bomba, passagem de precisão, passagem molhada, passagem em piso com pedras, king 30 graus em curva com vala na saída e um super king de 35 graus. Tudo isso com muito conforto e segurança. Ah, e hoje não tem só a inauguração da pista não. Vai rolar muita coisa legal por lá. Teremos a inauguração da pista exclusiva para off-road, mais o lançamento da L200 Triton Sport, mais um festival gastronômico com 14 food trucks, espaço kids com monitores e um sensacional show com a dupla Matheus e Cristiano. A dupla Matheus e Cristiano fez até uma música especial para a picape. Flauber, a gente agradece pelas informações e já já vamos fazer o test drive da All New L200 Triton Sport aí nessa pista, hein? Valeu! Vocês, ouvintes do Raimundinho na Líder, são nossos convidados especiais. Sábado, a partir das 10 horas, começa o nosso evento. Conto com a presença de todos vocês. Muito bem, 7h36. E já já tem mais notícias sobre turismo, gastronomia e muitos convidados aqui no estúdio ao vivo. Fica ligado então! Você está ouvindo Raimundim, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Estamos de volta, 7h43. Um ótimo sábado para você, hein? E hoje a nossa dica de turismo é Catanduva. Ela é a segunda mais populosa cidade do Noroeste Paulista, ficando atrás somente de Rio Preto. São 120 mil habitantes. Em 2018, a cidade vai completar 100 anos. E além de atrações turísticas, Catanduva também tem muitas atrações gastronômicas. Entre os lugares que valem a pena a visita, estão as praças públicas da cidade. Entre elas, a Praça Monsenhor Albino, que se destaca pela Igreja Matriz São Domingos, que tem em seu interior a maior coleção de obras do pintor Benedito Calixto. São 19 obras. Outra atração bem legal em Catanduva é a Estação Cultura. Trata-se de uma antiga parada de trens de 1910 e que foi totalmente restaurada em 2006. Por lá acontecem exposições, oficinas de artes e eventos educativos e culturais, como a Feira de Vinis e Exposição de Fotos. E por falar em cultura, a Pinacoteca de Catanduva, instalada no popular Castelinho, uma mansão em estilo espanhol construída na década de 20, também é uma das atrações da cidade. No local estão diversas obras de artistas de Catanduva e também da região. E agora nós vamos falar sobre gastronomia, que atrai diversos visitantes para a cidade. A atração turística mais pitoresca de Catanduva fica na zona rural. É o Museu da Cachaça, isso mesmo. E ele está localizado dentro do Engenho Santo Mário, famoso na região por produzir cachaças e licores. Lá o visitante encontra cachaças artesanais ouro e prata, vinhos, coquetéis e até sacolés. No Museu da Cachaça estão expostos mais de 5 mil garrafas, vinda de todos os estados. Ele também abriga peças de antiquário, como vitrolas, armas antigas, gramofones e máquinas de escrever. Também chamada de Cidade Feitiço, por causa de sua fama hospitaleira e encantadora, Catanduva também é conhecida pela produção de Ramon Serrano. A Salamanca é referência nacional em embutidos e vende, além do Ramon, linguiças, mortadelas, salsichas e outras delícias. E se você é fã de gastronomia argentina, não deixe de visitar o Grill 77, que serve o típico churrasco portenho, além de deliciosas empanadas crioulas. Tem bife de chorizo, tapa de quadril, colita de quadril, tudo assado na grelha, chamada de parrilha, do mesmo jeito que é feito lá na Argentina. E lembre-se, se você quiser mais informações sobre a Catanduva que nós descrevemos agora, acesse o raimundim.com.br, raimundim.com.br, que tem lá a reportagem sobre esse destino bem bacana. Vamos de música agora? É isso aí, 7h47. Líder é demais. Líder. Líder. Can you feel it? Can you feel that spirit? Hey, can somebody bring me a drink? It's the best thing you ever heard. Fellas, that ain't it. That ain't it. We gotta catch that spirit, that liquid spirit, that soul, that energy. You know what I'm talking about. I want it right here. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water feed. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid Spirit. Na Líder, 5 minutos para as 8. E a gente acabou de ouvir Liquid Spirit com Gregory Potter. Ele é californiano e ganhou o Grammy em 2014 com essa música. E antes a gente ouviu Branco e Nonco Firi com a música Let Me Go. O Branco é de Lisboa e a Nonco Firi é sul-africana. Uma vez o rapaz falou pra mim, o dinheiro tá certo? Eu não conferi. Agora vamos falar sobre, continuar falando sobre turismo. Você costuma viajar com o seu animal de estimação? Então se liga nessa notícia. A companhia aérea Azul agora vai passar a distribuir sachês de alimento para passageiros que voarem com seus animais. As rações das marcas Pedigree e Whiskas serão entregues no check-in, no momento do embarque. A ação acontece em 14 aeroportos nacionais atendidos pela companhia e faz parte da estratégia de divulgação do filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos, e ocorre por tempo indeterminado. Os terminais que participam são São Paulo, Viracopos e Guarulhos, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, no Santos Dumont, Curitiba, Manaus, Cuiabá, Goiânia, Salvador, Recife, Vitória, Belém e Porto Velho. É, e a Pinacoteca de São Paulo foi eleita pelo TripAdvisor, site de planejamento e reservas. Viu só, vou repetir. É isso aí, né, Michel? Isso. A Pinacoteca de São Paulo foi eleita pelo TripAdvisor. Ó. Agora eu errei. Site de planejamento e reserva de viagens como o melhor museu do Brasil e da América do Sul, e ficou na 19ª posição na lista mundial. E em segundo lugar ficou o Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. E em terceiro, o Instituto Ricardo Brennan, em Recife, Pernambuco. E para saber quais são os outros museus da lista, acesse o raimundin.com.br. E essa semana, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, confirmou a informação que o Bloco Europeu irá começar a registrar os turistas que entrarem em suas fronteiras, incluindo os brasileiros. O sistema foi proposto pelo Poder Executivo da União Europeia e tem o objetivo de combater o terrorismo, além de frear a migração para o continente. Assim, como quando uma pessoa entrar na União Europeia, ela será registrada, tendo de informar o lugar, data e o motivo da viagem. O modelo é similar ao adotado nos Estados Unidos e coletará dados dos viajantes antes do embarque. Até o momento, não há prazo para início deste processo, nem se ele será pago ou não. E um estudo publicado pela agência de viagens online ViajaNet mostrou que o valor das passagens aéreas subiu em média 1,39% nos últimos 12 meses. Mesmo com a redução de oferta no número de assentos disponíveis, que em 2016 tem sido acima dos 10%, as passagens aéreas praticamente mantiveram os mesmos valores de 2015. Em ocupação média, o setor aéreo mantém bons resultados, muito por conta da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, o destino doméstico mais buscado do segundo semestre foi o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo, Recife e Salvador. E já, depois do intervalo, a gente vai conversar aqui no estúdio com a Márcia Cristina da Silva, da ONG A Patru. A gente vai levar um bate-papo sobre trânsito. Você está ouvindo Raimundin, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Estamos de volta agora, 8h07. É isso aí, ao vivo aqui no estúdio a gente recebe a Márcia Cristina da Silva Cambiaghi. Ela é presidente da ONG A Patru, Associação Preventiva de Acidentes e Assistência às Vítimas de Trânsito aqui de Rio Preto. E a gente aproveita o fato de amanhã, 25 de setembro, ser o dia do trânsito para bater um papo com ela sobre o tema aqui no programa. Bom dia, Márcia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Michele, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma honra para a gente fazer parte desse programa e poder fazer algumas reflexões acerca desse tema tão presente na nossa vida, que é o trânsito. E, Márcia, para começar, a gente passou agora pela Semana do Trânsito e amanhã é Dia do Trânsito. A gente tem o que comemorar nessa data, posso dizer assim? Como você vê o trânsito aqui da nossa cidade? Olha, essa é realmente uma pergunta difícil, porque se a gente comparar com alguns locais, a gente pode dizer que podemos ter motivos de alegria, mas comparando com algumas dificuldades que a gente tem vivido e com os índices de acidente, numa forma geral, não teríamos o que comemorar, porque o trânsito hoje tem ceifado muitas vidas, de uma forma geral. Mas, assim, o trabalho é incessante para que a gente consiga ter momentos só de alegria. Ô, Márcia, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Quais são os principais problemas que vocês verificam no trânsito aqui de Rio Preto? Porque a gente sabe que Rio Preto é até comentamos hoje no programa, é dos piores trânsitos, assim, a gente vê mais caótico que tem. E muito se deve imprudência, eu acho que não sei se é uma análise superficial que eu faço, mas é uma análise de quem é motorista também, né? Quais são os principais problemas de um trânsito tão doido como esse de Rio Preto? Você tem uma visão muito clara e muito real, né? Se a gente for observar, a patrulha ela faz um trabalho de levantamento de estatísticas de acidentes de trânsito junto à prefeitura do município, né? Prefeitura, a Secretaria de Trânsito, para poder indicar onde estão acontecendo os acidentes, o porquê disso tudo. E nesse levantamento a gente identifica muitas vezes que a maior questão é comportamental. É a questão realmente da imprudência. O motorista se excede algumas vezes no seu comportamento, seja com velocidade, a questão até da embriaguez ao volante, de ter muita pressa e passar no semáforo vermelho, e aí ele expõe a vida dele e a de outras pessoas em riscos desnecessários. É uma questão muito comportamental. Uma reclamação que todo mundo tem quando a gente para conversar do trânsito, isso é muito comum na minha vida, onde a gente para, e o trânsito? Né? Realmente, uma reclamação que as pessoas têm, é que ninguém respeita seta e tal, está muito relacionado ao respeito e à cordialidade, ao comportamento do condutor, realmente. Educação, né? Educação. E Rio Preto tem uma frota imensa de veículos, né? É quase um carro por habitante. Como vocês da Patru veem a questão da mobilidade urbana? E como o poder público tem ajudado nessa questão, Márcia? Olha, o aumento de veículos foi muito crescente nos últimos anos, né? E assim, a engenharia, né? O espaço físico não conseguiu acompanhar a quantidade de veículos. E se torna impossível mesmo acompanhar. Cada dia mais carro para menos espaço, né? Exatamente. E aí a gente disputa. O que a gente enxerga do trânsito é um espaço de disputa de lugar, porque eu preciso resolver as minhas coisas, você as suas, e a gente tem que dividir o mesmo espaço. E dividir já não é tão fácil. Já não é fácil. Vira uma coisa estressante, né? Sim. E aí a gente leva também os nossos problemas de casa para esse cenário. Então, a Secretaria de Trânsito tem feito trabalhos com relação à educação. A gente acredita que trabalhando bem a educação para o trânsito nas escolas, a gente pode ter num futuro um reflexo bem positivo. Mas de forma imediata, tem trabalhos que a prefeitura tem feito. O corredor de ônibus é aquilo que está mais evidente agora, que está sendo um trabalho que está sendo iniciado, né? E eu acredito, e conversando com outras pessoas, a percepção é a mesma, de que esses corredores vão facilitar a fluidez do trânsito. Mas tudo que entra de bom tem sempre alguma coisinha que um ou outro vai reclamar. A questão de onde vai estacionar, de diminuir vai o espaço. Todo mundo, né? Não. Mas assim, de uma forma geral, a gente acredita que vai melhorar a fluidez, que é um dos problemas. A gente ainda não tem congestionamentos tão longos, mas algumas vezes no final da tarde a gente se depara já preocupa, né? Com fluxos. A gente falou aqui no programa, logo no início, Márcia, de alguns dados divulgados pela Patru sobre acidentes ocorridos pelo avanço do sinal de pare, né? E isso, na verdade, cai no que a gente já falou aqui, né? De falta de educação, né? No trânsito. E você acha que tem uma solução para isso? Tudo bem, fazer o trabalho educacional nas escolas é uma delas, mas e para esse pessoal que já está na rua, que já está, ou que vai pegar a carteira de habilitação? como conscientizar essas pessoas que já estão dirigindo assim? Vocês fazem esse trabalho também? Olha, com os adultos é sempre mais difícil, né? Fazê-los assim, enxergar essa mudar, dificuldade, né? E mudar. Realmente, muitas pessoas acabam mudando e a gente vê que o comportamento daquelas pessoas bem conscientes é porque já passou alguma coisa nesse sentido de acidente, já foi autuado e aí doeu no bolso, a pessoa fala, poxa, vou ter mais cuidado com isso. Mas o que nós estamos fazendo nesse sentido? A gente faz um trabalho com empresas para alcançar os funcionários, porque nosso município tem bastante veículo, né, de frota de veículos, tanto de carros, veículos pesados, mas muitos carros também circulando. Então nós fazemos um trabalho de palestras mostrando os índices de acidente, e o tema da Semana do Trânsito é realmente isso, e esse ano a gente tem feito um trabalho buscando essa conscientização para que a pessoa se enxergue que a estatística, aqueles números que estão lá, são pessoas, que poderia ser ele ou alguém que ele ame. E essa pessoa que é mais um na estatística é alguém amado por alguém. Uhum. Então, nós, a gente tem buscado essa sensibilização, porque talvez nessa linha de sensibilização a gente consiga ter mais frutos. Tentar humanizar mais os números, né? Porque as pessoas analisam as vidas como se fosse por estatísticas, né? Sim, sim. Igual todos os anos tem as estatísticas, vocês mesmos soltam e tal. E as pessoas, eu acredito que as pessoas têm que entenderem que esses numerozinhos todos têm histórias, têm vidas, têm pessoas que se foram, alguém perdeu ou está por aí sofrendo, vítima de um trânsito que mata. Não é um trânsito que só fecha as pessoas, um trânsito que dá uma buzinada, que irrita, que dá uma discussão. É um trânsito que mata, é um trânsito que acaba com famílias e deixa as pessoas com sequelas pro resto da vida. Então acho que a humanização, né, desses números, que vai pela conscientização que você falou, e é um trabalho que me parece vocês fazem muito bem, Rio Preto. E Márcia, me diz uma coisa, você acha que a mídia tem responsabilidade nisso, em humanizar mais essas informações? Porque assim, muitas vezes a mídia, ela coloca ou a culpa na rodovia, ou a culpa no prefeito, ou a culpa, a culpa é sempre do outro, né? Mas a culpa, na verdade, é nossa também. A gente tem que ser mais educado no trânsito, a gente tem que se conscientizar mais, tem que dirigir de acordo com as leis, né? Essencial, importantíssimo. Aí você tocou num ponto que eu gosto muito, que é a questão do apoio da mídia na conscientização. Porque a mídia, tanto o rádio, televisão, no geral, até os jornais, as matérias, é um meio de comunicação que atinge todo tipo de pessoa. Então, por mais que nós façamos uma palestra ou outra conseguimos atingir 500 pessoas de uma empresa, 100 pessoas, pais de família, nós não conseguimos atingir aquilo que hoje nós estamos conseguindo atingir aqui. Porque quem está nos ouvindo, né? Uhum. Pessoas até da região, pessoas que estão passando por aqui. Então, a mídia, ela realmente tem um trabalho essencial no sentido de sensibilização. Eu acredito que faz diferença. É um papel importante que a mídia é o canal direto, né, com as pessoas, com o morador, com o frequentador, o visitante das cidades, né, as pessoas que fazem o trânsito. Elas estão ligadas no rádio, elas estão lendo jornal, elas estão assistindo televisão. Então, eu também acho. E passa muito pela credibilidade da instituição também, né? Que muitas vezes, e a gente questiona, e não é por maldade, mas é por função até de questionar o poder público de certas atitudes e certas ações. E eu acho que quando essas informações vêm atreladas ou com a instituição da credibilidade da patrulha, não estou aqui puxando nada, mas a gente vê que a Patrulha tem uma credibilidade bacana e a gente vê que o trabalho é sério realmente, que não é para mudar informações para beneficiar A ou B, mas uma instituição que a gente há tempos acompanha e vê que tem uma credibilidade. Eu acho que vai muito disso também, a mídia se apegar a algo que lhe dê credibilidade também. E o trabalho que vocês fazem ajuda, eu acredito, em Rio Preto, pelo menos em Rio Preto, facilita o trabalho da mídia quando a mídia tem boa vontade também, né? Porque José, tem gente que a gente... e sem falar o seguinte, tudo que é divulgado, né, em relação à educação do trânsito, estatísticas, eu acho que é mais que um serviço de utilidade pública. Utilidade, né? Pública, com certeza. Colocar mais a gente faz mais do que, não faz mais do que obrigação, né? E Márcia, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber se é possível ser voluntário na APATRU, se pode participar desse trabalho, se alguém quiser participar desse trabalho, é possível? Super possível, né? Nós gostaríamos muito de mais voluntários. A APATRU hoje está com uma sede ali na Zona Norte, na região Norte, na Avenida do Linhão, conhecida Avenida do Linhão, que é Alberto Olivieri. Então, tanto pelo site quanto indo diretamente lá na nossa sede, as pessoas podem fazer sua ficha, se colocar à disposição, e nós temos muitas ações que a gente precisa contar com voluntários, tanto da panfletagem que a gente faz em semáforo, das ações que nós fazemos em escolas, a gente precisa de pessoas para ajudar a fomentar isso aí. De repente, não como voluntário diretamente, mas a pessoa tem uma ideia, um projeto que pode ser desenvolvido no local onde ela está, na faculdade, e ela quer ser um voluntário, um ator ali para desenvolver o trânsito, e a gente pode somar com ela. Então, uhum, é super aberto. Passa o contato para a gente, o site, o telefone. O site é www.apatru.org.br. E O telefone pode ser pelo celular, que tem um WhatsApp, é fácil, uhum, né? Hoje todo mundo está utilizando o WhatsApp, o 17 mesmo, o DDD daqui, 991-535806. E eu respondo diretamente, a gente está sempre atento. Legal, Márcia. Olha só, o Raimundinho agradece a sua presença aqui. Esperamos tê-la mais vezes aqui no programa para falar sobre trânsito, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. Nós muito mais agradecemos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente vai estar sempre precisar da Rádio Líder para essas divulgações e esse apoio que é tão necessário e importante para o trânsito. Pode contar com a gente. Líder FM está nessa aí. Muito bom. Estamos juntos, né? Como todo mundo diz. Estamos juntos. Oi, divide agora. Líder é demais. Vem prego, 5 sai, 5º império do atalho, bomba, escola, pão, talho, TV, televisão, aurora do quadrilhão, no ar um cheiro asturro, bom para o esperto, mal para o burro, perto, tão perto, do oásis no deserto, longe, tão longe de lá longe, moro de moro, que é bom, nunca é para agora, quem me dera ir daqui para fora. Já amor, ouvir notícias do terror, troca boa de imobiliária, é cara a vida e a pensão precária. Água, cabo, neto, o ginásio, yoga, creche, o quimio, IRS, paga, paga, esquece, esquece. Fraco, tão fraco, o sol neste buraco, boa, é tão boa a vida boa. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora, quem me dera ir daqui para fora. Terra, na vida de estrada. Sismo no Japão, Zara, nova coleção. Espionagem, guerra, muda o tema. O diálogo no cinema, zapping e jornal. Série, logo, futebol. O vizinho num concurso a fazer figura doce. Chato, tão chato, papai, grupo barato. Oh, é tão louco, sigo louco. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora. Quem me dera ir daqui para fora. Mergulhar mãos no volante e adiante para qualquer lugar. Fico aberto, rádio alto, no asfalto, sem nada que tal. Saborear o mar, as estrelas, comer-me de porigiada, roer o osso desta terra. Na vida de estrada, onde não há prazos nem obrigos. ligações. Não há debates nem euromilhões, onde só eleva e a frescura acata. Sem consulta ao homeopata, onde a cura é sem vacina e a cardina é sem pesar. Por lagoas e colinas vê-se a lágrima a secar. Dá o vento na cara e nada nos para, nada nos para. Perto, tão perto do oásis no deserto, longe, tão longe de lá hoje. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora. Quem me dera ir, quem me dera ir daqui, quem me dera ir daqui para fora. Rio Preto já escolheu. Líder, líder, líder. É demais. Young, and what of my heart? This day. Líder, 8h28, e estou com fome depois de saber o nome de quem canta essa música aqui. Ah, essa foi boa, hein? A gente acabou de ouvir Beirute com Santa Fé. Eles são do Novo México, Estados Unidos. E antes, ouvimos Vida de Estrada com a banda Diabo na Cruz, de Portugal. Ora, pois. E uma dica para você que está em busca de um programa para esse sábado à noite. Hoje rola a festa dos anos 80 no Centro Cultural Vasco a partir das 7h30 da noite. Os ingressos custam R$10. O Centro Cultural Vasco fica na Rua São João, número 1840, na Boa Vista. E nós estamos aqui no estúdio já com Fabiana Soave, que é uma das organizadoras do Jardim Cultural. Um evento bem legal que vai acontecer amanhã aqui em Rio Preto. Mas já já a gente volta para conversar com ela. 8h29. Você está ouvindo Raimundim, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É demais, é Líder. 8h36, estão de volta com Raimundim, na Líder. É isso aí, hoje a gente já está aqui no estúdio com Fabiana Soave. Ela é uma das organizadoras do Jardim Cultural, evento que acontece uma vez por mês em alguma praça aqui da cidade. E cada vez tem reunido mais gente. O próximo acontece amanhã, a partir das 9 horas, na Praça Braille, ali no Tarraf 1. Fabiana, a gente agradece por você ter vindo aqui, estar aqui no programa com a gente. E bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. A gente gostaria de saber como começou, como surgiu essa ideia de promover o Jardim Cultural nas praças de Rio Preto. Essa ideia surgiu ano passado, por volta de outubro, na época do Breu, no Sesc. Nós fizemos um curso voltado para festas de rua com o professor Marcos Guzman. E lá a gente sentiu a necessidade de que esses eventos acontecessem nas ruas também. Então tudo começou com a idealização de uma festa de rua ou alguma coisa que as pessoas pudessem se encontrar, mas sem ter o peso, né, do dia a dia, uma coisa leve e descontraída. Certo. E a gente percebe que aqui no Brasil as pessoas não têm esse hábito de curtir a praça, né? Você acha que o Jardim Cultural, o evento vem mudar essa mentalidade, assim, podemos dizer assim? Olha, nós esperamos que sim, que isso aconteça sim, porque o nosso objetivo é esse, que as praças passem a ser utilizadas pelas pessoas, pelas famílias, né? Vamos levar todo mundo para curtir um piquenique no fim de tarde, alguma coisa bem descontraída mesmo. É legal as pessoas se apropriarem de novo das praças, né? Porque as praças em tempos outros, né? De tempos antigos, eram o lugar do encontro, o lugar das pessoas... Isso. Levar famílias, crianças, o casal namorar e eu não sei se isso tem a ver com as novas tecnologias, mas as praças ficaram muito frias, né? As pessoas não habitam mais esses lugares, ou não habitavam. E esse papel que vocês estão fazendo, acredito eu, seja um pouco disso também, de resgatar a praça. Porque eu até escrevi algo sobre isso há algum tempo, que existem em praças em Rio Preto, em toda média ou grande cidade, que se uma pessoa for morta lá, não tem nem testemunha, né? Porque isso é verdade. As pessoas parece que extinguiram a praça do cotidiano, que é um erro, eu acredito eu, né? É. E vocês estão trazendo esses encontros, o que rola nesses eventos? O que as pessoas fazem? O que tem de atração, uma ocupação desse espaço simplesmente de ficar ali curtindo, conversando? Tem qual que é Não, a gente começa a preparar esse evento meses antes. Então é toda uma programação pensada, com alimentação pensada. As pessoas que expõem ali são todos pensados também no assunto. E a gente começa assim com várias atividades o dia todo. Então temos yoga, meditação, é como se fosse uma linha crescente, né? Um gráfico, pensando em gráfico, ela vai crescendo a energia, né? do movimento, do ambiente. Então começa com atividades bem mais tranquilas, yoga, e aí vai passando para rodas de conversa de vários temas, né? Desse de agora, de amanhã, o tema é primavera. Mas, assim, não quer dizer que a roda de conversa tem que ser sobre isso, né? Serão de vários outros temas também. E aí a gente vai ter também atividades para as crianças o dia inteiro, das 9 da manhã às 8 da noite. Teremos apresentação de bandas, DJs tocando, vários tipos de acontecimentos. Vai ter comidinha, vai ter artesanato também. Sim, nós teremos a praça de alimentação vegetariana e vegana. Uhum. E artesanato, brechó, bolos, doces, temos de tudo. E Fabiana, pode ir a família inteira, né? Criança, cachorro, gato, avó, o avô, todo mundo. Todo mundo. Inclusive lá também terá a doação de animais. Às vezes alguém está aí em casa sozinho. Vai lá e encontra um amigo, um cachorrinho. É uma invasão da praça, literalmente. Literalmente, mesmo. Vamos levar todo mundo. Que essa legal. Invasão se prolifere, né? Tomara. E me diz uma coisa, como é feita a escolha das praças onde vai acontecer o evento? A Praça do Braille foi a inicial e é que a gente está batendo nessa tecla, porque ela tinha um outro público em que não cuidava da praça. Era um público que não mantinha. A praça ficava suja, a prefeitura, os poderes, né, que estavam envolvidos já estavam assim, perdendo as forças de cuidar dessa praça e no dia seguinte voltar o lixo de novo, os maus cuidados, as pessoas começaram a se afastar de lá também. E aí que a gente resolveu começar por lá, até que as pessoas se sintam seguras o suficiente de voltar a frequentar essa praça. E aí a gente também está com uma ideia de talvez montar uma horta coletiva, né, para as pessoas cuidarem e aprenderem a cuidar mesmo. E aí, passando isso, dando certo isso, a gente passa para uma nova praça. Então a gente vai escolher alguma que tenha esse perfil também, que tem que ter essa mudança. Entendi. E vocês acreditam? Quantas pessoas estão na organização do Jardim Cultural? Olha, nós começamos em 6 e agora somos 5. Aqui encabeçam, né? Começou com a Sara, o Caetano, a Bianca, o Raoni e eu. E só que nós 5 sozinhos não dava conta, né? Então, a gente abriu a nossa árvore, a gente abriu os galhos para novas pessoas entrarem com a gente. Então, agora nós temos o grupo de trabalho ambiental, o grupo de trabalho holístico, alimentação, vestuário, infantil. Então, agora são várias pessoas, em torno de 30 pessoas, mais ou menos. Nossa, que legal. E me diz uma coisa, vocês pretendem, vocês planejam ou preveem que esse evento possa se tornar maior e ocupar várias praças da cidade? Por exemplo, cada mês em uma praça, em várias áreas da cidade? Então, a gente está percebendo, inclusive nós passamos a fazer trimestral, porque estava crescendo muito rápido, muito. E todo mundo pedindo que fossem outras praças, né? E a gente espera que isso aconteça. Mas agora a gente está indo com cautela, sintonizando o ambiente para a gente fazer a coisa certa, né? E não é isso até que eu ia te perguntar, como é que é a receptividade dessas pessoas? Tem abraçado realmente esse... Sim, está todo mundo pedindo que rode a cidade, que leve para outras cidades, né? Tem gente que vem de fora só para expor aqui com a gente, ou só para participar, para curtir esse momento aqui com a gente. Então, assim, o Facebook ajuda bastante, né? Que a nossa divulgação é só através dele e com vocês, né? Que nos apoiam bastante. As redes sociais. Então, eu mesmo fiquei sabendo desse... pelo Facebook, me parece que eu vi. E achei que fosse pelo Raimundinho, José. Pelo Facebook do Raimundinho. Também. E olha só, Fabiana, você acha que as pessoas estão necessitadas disso, desse contato maior de um com o outro, desse contato maior com a natureza, né? Como você vê essa alta receptividade ao Jardim Cultural? Eu vejo assim, eu particularmente. As pessoas estão muito voltadas para o trabalho, carreira, conseguir as coisas e a comunicação, a internet, aquilo tudo é muita pressão. Então a gente não tem mais assim onde levar, né? Onde fugir, né? Para onde nós vamos. Aí as praças, esse retorno para as praças, a gente tem essa religação das energias, da natureza, aquele momento de se um encontrar com o outro, né? Sem ter essa pressão do dia a dia, né? Uma coisa mais natural e que flua né, tranquilamente. Eu acho que é isso que as pessoas buscam e é isso que está dando certo. Certo. Bom, para a gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, fazer um convite ou falar mais alguma coisa sobre o evento? Ah, eu quero sim. Eu quero fazer um convite para um curso que nós estamos promovendo, que é de sociocracia. Ele acontecerá nos dias 30, 1 e 2 do próximo mês. E quem quiser mais informações sobre esse curso, pode entrar na página do Face para a gente conversar melhor. Na página do Jardim mesmo. Do Jardim mesmo. Uhum. Ele será sobre um novo sistema político em grupos. A gente vai trabalhar de uma forma linear. É o que a gente já faz hoje, mas nós vamos nos especializar. Não tem uma hierarquia. A gente não segue esse tipo de sistema. Então, a gente quer que todos trabalhem juntos. E, uhum, para isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso é muito difícil hoje em dia, né? Então, quem quiser aprender isso com a gente, está à disposição esse curso para todo mundo. Legal. E amanhã tem o Jardim Cultural a partir das 9 da manhã, né? Na Praça Braille. Isso. E é das 9 até que horas? Das 9 horas às 20 horas. Legal. E numa outra oportunidade a gente traz ela para falar sobre os muralistas. Exatamente. Né? O trabalho bacana que eles fazem, a gente vai marcar um outro bate-papo, né, Michelle? Isso. Falar sobre isso também. E olha só, gente, aproveita, vai visitar, vai participar do Jardim Cultural. Tem muita coisa legal, tem apresentação de música, artesanato. Você pode estender sua canga e passar uma tarde bem bacana e uma manhã bacana por lá. E se você quiser saber a programação completíssima, acesse o raimundin.com.br. É isso aí, 8h47. Líder é demais. Arrasa. for love? Or does the black top know that I have not cracked with my mind? Nothing's the color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's like I feel the glow. Know that I have not cracked with my mind. For nothing to go gray as a pill deep in the eyes. Why do the street lamps shine out still when nothing's right? I feel love every million miles. I feel love every once in a while. I feel love every million miles. I feel love. Líder, faltando 7 minutos para as 9. Chegando ao final de mais uma edição do Raimundinho na Líder. Nossa, hoje passou muito rápido, hein? Quem te falou isso aqui? Que bacana essa. E hoje estamos, já não bastasse a ausência do meu amigo Marcelo Ferri, que vai perder a liderança nesse sábado do Palmeiras. Pela primeira vez estou torcendo pro Flamengo. O Ricardo Cirilo também, hoje não está presente. Tá, toda vez que tem bastante entrevistas assim, são entrevistas... né, bacana, produtivas, a gente imagina, a gente percebe que o tempo realmente voa. Muito exatamente bacana. E a gente não falou o nome das músicas. Nós ouvimos The Dead Weather, I Feel Love, e Jack White com Freedom at 21. Muito bem. Bom, na sequência o Renato Mapelli está pintando por aqui. A gente convida você, a partir de segunda-feira, ficar aí ligado no podcast pelo liderfm.com.br para você curtir o programa, caso você tenha perdido, que quer ouvir novamente o Raimundinho. E lembrando que durante o Líder Notícias, tá bom? Essa é a última semana de campanha eleitoral. Depois vamos voltar às 6h30 da manhã o Líder Notícias normal, e às 7h, às 7h30 o Raimundinho, não é isso? Exatamente. Então o programa, a íntegra deste programa de hoje, segunda-feira, já está no nosso podcast lá no liderfm.com.br. Também a minha amiga Michele e o Marcelo colocam no raimundinho.com.br. E os boletins do Raimundinho todos os dias às 7h30 dentro do Líder Notícias. Isso, e acesse o raimundinho.com.br para conhecer e saber, ver as fotos das nossas dicas para viajar, comer e dirigir. E nos acompanhe pelo Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Qualquer coisa, gente, nos acompanhe. Muito bem. Ô, José, mais uma vez o WhatsApp do Raimundinho. O WhatsApp. Você pode mandar a sua sugestão. Você quer trazer um quarto de novilha aqui, alguma coisa de presente pra gente, né? Uma leitura. Levar assada. A gente pra uma viagem. Levar a gente pra uma viagem. Mandar, né, alguma coisa pra gente degustar. Exatamente. Aos sábados de manhã será muito bem-vindo. Tô com vontade de comer um doce lá de Paulo de Faria chamado Coruja. É delicioso. Nossa. Pois vamos procurar, vamos olha, passar informações. Vamos fazer semana, vamos contar semana que vem o que é essa coruja. Claro que é a coruja para você. Pois então, não. WhatsApp Líder Notícias e Raimundina Líder é o 981362140, 981362140. Muito bem, Michele, uma boa semana para você. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, Milton. Ótima semana para todos nós. Obrigada, Josiel. E semana que vem o Raimundinho volta das 7 às 9 da manhã aqui na Líder. Espero com a equipe completa, né? Exatamente. Josiel, aquele abraço. Abraço. Muito bem. Lembrando que o Renato Mapelli está pintando por aqui. A gente se fala amanhã às 8 da manhã em mais uma edição do Líder Classic Music. Valeu. Um ótimo sábado para todo mundo. Tchau. Você se divertiu com Raimundim na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado a partir das 7 da manhã e em nosso boletim dentro do Líder Notícias de segunda a sexta-feira. Líder FM.